instantes. Todos vão ver e ouvir o inimaginável. Uma obra-prima da engenharia automotiva, transformando o imaginário em realidade. Corolla Furioso. Corolla Furioso. Arquitetado e projetado para tocar sempre na pressão. Na pressão. Um projeto único na região, com sistemas de áudios minimizados. E aí, pensou que tínhamos parado? Ele voltou, agora é Corolla Furioso, de Capanema, Pará. O show começa agora. Furioso voltou. Corolla Furioso. Deixa voar. Picadão. Solta um batidão. Começa Jandinho. O comandante é o Jandinho. Pressão em som. Caralho! Pá. Projeto único e exclusivo, MP Sound. Parado? Ele voltou, agora é Corolla Furioso. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É uma nela. Fui, partiu aonde? É uma nela. Fui, partiu aonde? É uma nela. Alô, Belly! Corolla Furioso, um projeto único e exclusivo. MP Sound. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e eu já não tinha comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, que é o que você? Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga.

Vila Furioso, um projeto único e exclusivo. MPZ. Rebolando, rebolando, rebolando, então grava ela rebolando, rebolando, rebolando, então grava ela rebolando, rebolando, rebolando, então grava ela rebolando, rebolando, rebolando. Corolla Furioso, pressão em som. Grava ela rebolando, rebolando, rebolando, então grava ela rebolando, rebolando, rebolando, então grava ela rebolando, rebolando, rebolando, então grava ela rebolando, rebolando, rebolando. DJ Marco Show, o rei das produções de Nova Timoteua, top DJ Netinho Pressão, produzindo o sucesso pra você. E aí, pensou que tínhamos parado? Ele voltou, agora é Corolla Furioso. We'll be right back.

DJ Leozinho. Vai. E tem paredão gosta desse sonzinho. Aumenta o médio, aumenta o TP. Vai. Botinho do paredão, dão, dão, dão. Low de CD. Taca, taca, taca, taca. Criou história. Essa aí é a música, garante assim demais. Vem, sombreira, vem. Se copiar, tô deixando. Se olhou, chego logo. A mulherada tá querendo. É tudo do jeito que eu gosto. Os babanjos já tão sonso. Eu não tô nem ligando. Olha, segura essa mulher. Eu moro, eu tô pegando. Se copiar, tô deixando. Se olhou, eu chego logo. Mulherada tá querendo. É do jeito que eu gosto. Os babanjos já tão sonso. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que o geninho tá chegando. Que é meu, é meu. Sempre na pressão. Agora é Corolla Furioso. Até o fim do ano eu começo meu projeto. Ei, juro que até tentei. Cheguei a beber uns quilos. Eu sou pino reto, é meu inimigo definitivamente. Eu não, não aguentei tentação. Fim de semana, churrasco, cachaça, bebida. Eu não nasci pra ser, eu não nasci pra ser. Desce chumbão pra mim, levanta copo de.

mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, tá gostoso. Pra frente, pra trás, pra trás, pra trás. Não mexe, mexe, vai, e tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro, vai. Elite CDS. Forra do Mel, que número 3. Vai. É avião. Aí, pensou que tínhamos parado? Ele voltou, agora é Corolla Furioso. Aí, Jandinho, bota a pressão no Furioso. Essa é a tropa da brigadeira. O comando é nos paredões, ó. Trazendo a nova evolução. Bota a mão no joelhão, batendo o bumbum no chão. Se você já aprendeu, pode ficar à vontade. Vou chamar o meu lezinho pro solinho da maldade. Prepara, prepara, prepara o bumbum. Prepara e vai, vai, vai, vai. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. A novinha vai no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Com a mão no paredão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. A novinha vai no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vai, vai, vai. Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão. É o som do paredão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. A novinha vai no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Quebra, quebra, quebra. Suíga, vai. Acompanha a tropa que é sucesso. Vai, vai, vai. Corolla Furioso. É assim, ó, vem, vem, vem. E a novinha tá trazendo a nova revolução. Bota a mão no joelhão, batendo o bumbum no chão. Se você já aprendeu, pode ficar à vontade. Vou chamar meu lanzinho pro solinho da maldade. Prepara a novinha solteira, prepara o popô, vai. Prepara o popozão, prepara o popozão. Prepara o popozão, prepara o popozão. Pra ir até o chão. Prepara o popozão, prepara o popozão. Prepara o popozão, vai, vai, vai. O chão, chão, chão, chão, chão, chão. A novinha vai no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Com a mão no paredão. Vai no chão, vai no chão. E tá bunda, vai no chão, vai no chão. Alô, Menão, vai, vai, vai. Vai no chão, vai no chão. Vai no chão, vai no chão. Tome, tome, tome, tome, tome, tome. Vai, vai no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Ficha, Jandinho, aperte o play e bota pra moer. Essa é a tropa, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma, vai. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Mexeu com a tropa, tem, ó. Mexeu com a tropa, toma. A noite toda, toma. Mexeu com a tropa, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com a tropa, toma. A noite toda, toma. Mexeu com a tropa, toma. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma, vai. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Mexeu, mexeu, mexeu com o bode, toma. A noite toda, toma. Mexeu com o bode, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bode, toma. A noite toda, toma. Essa é a tropa, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Vai, toma, sua gostosa, vai, toma. O comando é nos paredões. Quebra caravelas. Essa é a tropa, hein. Maravilhosa é ela, inteligente é ela, a mais gostosa é ela, ela, ela, a mais safada é ela, a mais gostosa é ela, remédio dança é ela, quem vai no chão, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, é ela, é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, vai, bebê? Corolla Furioso. Minha malícia, sim, ó, vai. Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Não tem nada pra fazer. Vou empurrar, vou empurrar. Na posição da ré. Vou empurrar, vou empurrar. Pensado sou enorme. Vou empurrar, vou empurrar. Na posição da ré. Vou empurrar, vou empurrar. Vai, vai, vai. Eu vou empurrar, vou empurrar. Na posição da ré. Vou empurrar, vou empurrar. Pensado sou enorme. Vou empurrar, vou empurrar. Na posição da ré. Vou empurrar, vou empurrar. Vai, vai. Que eu tô passando, essa é a dança do verão. Arrastando o povo todo, esse é o hit do povão. Lá que eu tô passando, essa é a dança do verão. E agora, agora, vai! Pão, pão, pão, pão, no passe do cachorrão. Pão, pão, pão, pão, no passe do cachorrão. Pão, pão, pão, pão, no passe do cachorrão. Pão, pão, pão, acelera! Cachorrão, pão, pão, pão, meu passinho do cachorrão, pão, pão, pão, pão, meu passinho do cachorrão, pão, pão. Vai, bebê, vai, vai! Corolla Furioso. Meu fechamento é vocês, novinhas. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É só presença. Aí, Jandinho, me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Ai, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você, fazer o quê? Meu pai te ama. Vai, vai, meu pai te ama. Meu pai te ama, meu pai te ama, meu pai te ama. Gostosa, vai, eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. A sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você, fazer o quê? Meu pai te ama, meu pai te ama. Meu pai te ama, meu pai te ama. Meu pai te ama, meu pai te ama. Meu pai te ama. Só, bebê, vai, vai. Essa é a tropa. Tá gostoso, novinha. Quebra, vai. Quebra, vai. Fla, fla. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Meu pai te ama. Essa é a tropa. Chá. Quebra, novinha. Quebra, quebra, quebra. Me deu onda. E aí, pensou que tínhamos parado? Ele voltou, agora é Corolla Furioso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Sim, sim, sim.